Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida, sua pena está carregada. Não precisa nem mais nada me dizer. Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer. se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito enquadrado. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito enquadrado.